começando agora a 46ª edição do podcast Three Wide. Vamos falar aí das etapas de Iowa da Truck Series e das etapas da Nationwide Sprint Cup em New Hampshire nessa edição. Até o momento não localizamos o Hélio Lima, ele está de férias, deve estar em Coxim. E provavelmente deve estar se embriagando com os velhos amigos lá de Coxim, então ele não está presente. Mas nós vamos tentar tocar aí até ele aparecer, ou caso ele não apareça, vamos fazer sem ele essa semana mesmo. Devagarzinho o programa vai voltando, foi um single file, agora ele pode ser um three wide aí, quem sabe depois ele volta a ser um three wide. Bom, então nós vamos falar nesse primeiro bloco aí do que aconteceu na Truck Series lá em Iowa, né? Então vou chamar o Leonardo aí para trazer os destaques dele, é óbvio que o Eric Jones deve ser o principal. E aí depois Com certeza. Nós vamos ter que debater um pouquinho aí o que aconteceu, mas uma prova até, eu diria, relativamente tranquila a não contar por um acidente lá do Peters com o Hornaday. Mas daí depois nós vamos aprofundar mais isso aí. Então, Leozão, é só os seus destaques hoje e aí depois a gente já começa a aprofundar mais do que aconteceu na prova. Então vamos lá. Boa noite, Pedro. O Elião tá perdido aí pelo... Vai pra Campo Grande, cidade de lá fora, lá. Mas ele, logo, logo ele aparece, ele tá bem. É só ele não ter tomado muita bala like, mas ele deve estar bem. E vamos lá, o que aconteceu no final de semana em Iowa. E Iowa, que foi teve um final de semana muito bom lá, a corrida da Truck Series na sexta. E no sábado aconteceu da corrida da IndyCar, até que o Tony Canan foi líder da corrida, até faltando duas voltas para acabar. Aí o Iowa Hunter-Reay tomou o doce dele e acabou perdendo a corrida. Mas isso aí é outro programa. Não é o nosso podcast. Enfim, a corrida foi muito boa no final de semana em Iowa. Da Truck Series, gostei muito do final de semana. Vitória do Eric Jones, sua primeira vitória na carreira. Sua primeira vitória em 2014, a sua segunda vitória na carreira em apenas 9 largadas. Guarde bem esse número aí. 2 vitórias e 9 largadas. O Eric Jones, eu sempre falei aqui, o Eric Jones é um piloto que ele é novo, ele foi conhecido naqueles festivais que acontecem regional, que o Kyle Busch sempre está participando, e ele é um cara que gosta muito desses eventos nos ovais pequenininhos aí, que são eventos anuais aí. Então, o Eric Jones, ele vem tendo vitórias em 2012, 2013, 2014. Então, foi um piloto que apareceu, o Kyle Busch conheceu. E agora, está aí se despontando aí na Truck Series. Então, parabéns, Eric Jones. 2 vitórias e 9 largadas. E já pulando aqui para o meu segundo destaque aqui, é o Joe Coulter. Joe Coulter que fazia um certo tempo aí que ele não conseguiu um bom resultado. E, enfim, ele conseguiu um bom resultado esse ano, porque estava difícil as coisas para ele aí. Ano passado ele perdeu o truque dele, esse ano ele, enfim, ele se acertou. Depois de Dover, que ele tinha terminado em quinto, que ele tinha feito uma grande corrida aquele final de semana. Agora, nesse final de semana agora, ele fez um ótimo resultado em Iowa. Foi quarto, mais um top 5 para ele. Soma apenas 2 top 5 esse ano. Para o nível de Okoto ele é muito pouco, ou muito, né? Mas, enfim, ele tem apenas 2 top 5 e 3 top 10. Ele com um truque muito melhor, ele conseguiu fazer acho que menos que isso. Então, até aqui está um resultado expressivamente razoável, bom para ele. Perto do truque que ele tem hoje, do que ele consegue fazer. O outro destaque meu aqui é o Jeff Shockett, ele é um piloto, ele fez a corrida na Arca, ele também é um piloto que está sempre participando dos eventos regionais aí, lá no interior dos Estados Unidos lá. Esse piloto aí, que ele é da Flórida, de Palm Beach, ele fez a sua 4ª largada apenas na Truck Series e conseguiu um ótimo resultado, acabou terminando a corrida em 7º, um top 10 para ele. Então, parabéns para ele aí, conseguiu seu segundo top 10 na carreira dele em quase largados, 4 largados, 2 top 10. Então, um ótimo resultado para ele. O meu outro destaque também é um piloto também que fez apenas a sua quarta largada também, que é o Cole Custer. O Cole Custer é um piloto muito bom também, um novato aí chegando aí também, começando a mostrar suas caras aí. Ele que tem vitórias na KN West, tem vitórias na KN East, tem já andou nos regionais também, tem bastante vitórias por lá. Então ele está fazendo fez a sua quarta largada e tem um apoio também, fez um apoio esse ano também, o Cole Custer. Então parabéns para ele. O Cole Custer terminou a corrida em oitavo lugar, um top team para ele, um ótimo resultado, perto do que ele tem lá. O Tyler Reddick também, meu próximo destaque, ele conseguiu terminar a corrida em nono, largou lá em 19º lá atrás, conseguiu fazer uma boa corrida também. Ele faz a sua sétima largada e conseguiu o seu segundo top team. São 6 largadas esse ano agora, em 2014, e 2 top team. Então tá aí um bom resultado pro Tyler Reddick. Ele que parece que existe uma certa pressãozinha aí entre o patrocinador e ele aí. Então parece que as coisas começam a fluir bem pro lado dele aí. E um outro resultado, um outro destaque aqui, fechando o top team, é o piloto que fechou o top team, que é o John Hunt Nemechek. Terminou a corrida em 10º lugar. Conseguiu mais um top team esse ano. Esse ano são 4 largadas e 2 top team. Tá? Um resultado aí expressivamente razoável para ele. Então, parabéns aí pro John Hunt Nemechek. E meu outro destaque aqui, que é esse destaque que é fora do top team, que é o Spencer Gallagher. O Spencer Gallagher, que é da família Gallagher, né? Ele que é piloto da Arca, tem o pai dele, tem equipe na Arca, ele sempre correu com o carro de família, então ele vem com patrocínio de família, a família toda por trás dele, né, dando o respaldo para ele, ajudando, e ele vem da Arca, um piloto oriundo da Arca, e o Spencer Gallagher também ganhou 11º, claro que é o melhor resultado dele na Truck Series esse ano. Pedro? Então, Lauzão, bom, assim, os destaques você já falou quase que todos, né, possíveis, eu só vou puxar alguns dados diferentes aí um pouquinho. Bom, sobre o Eric Jones, né, perfeito, ele dominou a prova, talvez teria como rival direto apenas o Bubba Wallace, mas o Bubba Wallace continua com um azar danado, né, liderou 41 voltas e quando ele entrou nos pits, foi o primeiro a parar, vinha em segundo, tinha acabado de cair para terceiro ou quarto, depois de uma sequência de voltas ali entre o primeiro e segundo lugar. Aí ele parou, no que ele parou, a bandeira amarela foi acionada, ele acabou ficando uma volta atrás, e aí depois ele não conseguiu mais se recuperar, teve que largar do final do pelotão, até brilhou um pouco vindo lá de trás, mas terminou apenas em 13º, o que, tipo assim, mina um pouco as chances dele de título, mas de qualquer forma... ainda está indo muito bem, o Bubba Wallace está se recuperando, mas precisa contar um pouco mais com a sorte agora. Eu ainda cedo, mas eu acho assim que vai ser mais ou menos o que vem acontecendo com o Dylan Kwasniewski, que quando ele não está envolvido por algum erro dele, uma forçação de barra dele, que a gente vai até falar depois no bloco da Nationwide, ele acaba tendo azar, ou é coletado por um acidente, ou para na hora da bandeira amarela e aí acaba dando tudo errado. Mas aí é um outro assunto. Um top 10 bem curioso, né? A gente não teve pilotos na Sprint Cup, só pilotos da Truck Series, né? E a gente teve de diferente aí alguém, deixa eu ver, Jeff Choquette, né? Que é de fora. O Gallagher, que não faz full time, mas essa truque aí, ó, não é full time mesmo. O Justin Lofton na 20, mas não terminou bem a prova. O Eric Jones, apesar de estar vindo de uma sequência de resultados talvez pior do que ele teve no ano passado, né? No ano passado ele fez 5 largadas e terminou todas no top 10. Esse ano ele largou 4 até agora e terminou uma no top 10 e foi a que ele venceu. Então, assim, ele não está sendo tão regular quanto foi no ano passado, pelo menos nessas 4 etapas. Mas já tem uma vitória já, e isso é importante, tem que andar na frente. Só mencionando, hoje é terça-feira, nós estamos gravando, a NASCAR já divulgou a punição, né, a truque número 51, ela foi pega na inspeção. O mesmo problema que teve o Kyle Busch no Kentucky, ela estava muito baixa na dianteira. A punição havia sido de 6 pontos na semana passada, nessa semana foram 10 pontos. em vez dos 5 mil dólares de multa, foram 6 mil dólares pela repetição do ocorrido, né? Do erro da alteração no, na configuração da caminhonete. Ninguém se importa, porque a vitória vai ficar com o Eric Jones do mesmo jeito, eles continuam liderando o campeonato de trucks, então vida que segue. E isso se deve muito a ajustes feitos durante a prova mesmo, assim. A truque passa na inspeção antes da prova, e aí, naquela ganância de tornar o truque melhor para o piloto dirigir, caso do Eric Jones, né, que ele não vinha conseguindo ultrapassar o Bubba Wallace, a truque acabou ficando um pouco mais baixa, e aí essa punição, mas não é nada também que seja uma coisa que você vê uma vantagem clara e tal, é uma coisa relativamente simples, mas tem que cuidar para não se repetir, que isso pode até acarretar na suspensão do crew chief, e talvez do responsável pelos mecânicos também, e aí complica mais as coisas, mas já são duas vitórias seguidas da Truque 51 e duas advertências aí sofridas pela dianteira, está muito baixa. Sobre o Jeff Choquette, você falou aí um detalhe curioso. No Snowball Derby, que o Eric Jones foi descoberto para o mundo, que o Kyle Busch conheceu o Eric Jones, que o Eric Jones ultrapassou ele nas voltas finais, quem terminou em segundo não foi o Kyle Busch. Quem terminou em segundo nesse Snowball Derby foi o Jeff Choquette. Foi o segundo colocado. Então, assim, é um cara talentoso também, só que ele vive no mundo das regionais mesmo e aparece de vez em quando na truck, né? Essa é apenas a quarta largada dele e ele tem dois top 10 em quatro largadas, é uma média boa. A média de chegada dele é 14º, tá? Na ARCA ele só tem uma largada, foi em 2012, e o resto é tudo corridas regionais e Snowball Derbies e outras provas aí regionais. E outras derbies aí. Exatamente, de série oficial da NASCAR mesmo, ele participa só da Truck Series eventualmente, tá? E ele não é um cara muito velho, ele tem só 27 anos, talvez um talento que poderia subir aí, né? Alguma equipe crescesse o olho, tem que carregar patrocínio, né? Faltou dinheiro. Ó, isso. Só falando um pouquinho do Jeff Choquette aí, ele tem bons resultados, viu? Apesar de ser apenas dois top team só, em quatro largados, dois top team, ele correu as duas corridas no ano passado em Iowa. A primeira ele foi 11º, bateu na trave. E a segunda ele foi 8º, que é o primeiro top team que ele conseguiu. E depois ele correu Phoenix em 2012 e foi 30º, mas ele bateu. Tá? Ele bateu bem no comecinho da corrida. Como ele bateu, ele não conseguiu ver até onde que ele iria, o Jeff Choquette. E depois, esse ano agora, em 2014, ele ficou um ano sem correr. Em 2013, ele não correu nenhuma corrida e foi correr só agora. Então, ele saiu de Phoenix de 2012 para correr só agora em Iowa, montou no truque, na mesma, inclusive da mesma equipe, né, o truque dele. Montou no mesmo truque aí, 97, e terminou a corrida em 7º colocado dentro do top team. Então, tá aí, você vê o que realmente o cara ali, ele não é que ele é o melhor, que ele, vamos falar assim, que ele não é o melhor, mas dá pra notar aí, né, Pedro, que o cara tem a mão do negócio. Ele é talentoso. Só pra esclarecer, essa truck aí, ela não corre regular, tá, gente? Não, tem ela três largadas, eu acho. Não, ela tem três largadas com o Jeff em 2012 e três com o Steve Wallace ano passado, tá? E o Steve Wallace, os melhores resultados dele aí dão uma média de 16.3. O Steve Wallace não conseguiu nenhum top 10. 17º em Iowa, foi o Steve Wallace que fez as duas de Iowa do ano passado. 17º, 18º e 14º em Phoenix. Não foi melhor do que o Jeff Choquette. Então, assim, para vocês verem como o Jeff não é ruim e essa equipe não é boba para construir trucks. E o patrocínio é deles mesmo, dessa empresa do Gary Adrian, tá, gente? Adrian Carriers. Adrian Carriers, é mesmo. Equipe própria mesmo, faz a truque e corre só em Iowa e em Phoenix. Digamos que é aquele truque que é feito no fundo da casa dele. Exatamente, uma truque bem caseirona mesmo. Bom, então, seguindo aí a minha linha de raciocínio, eu tinha falado um pouco do Bubba Wallace, o Eric Jones, já falei do Jeff Choquette. Outro que eu queria destacar, óbvio, você destacou bem o Joey Coulter, apesar de eu não ser muito fã dele, pelo que ele fez ano passado numa truque muito boa na equipe do Kyle Busch, né, na 18, ela até foi dissolvida depois, Mas assim, ele tá muito bem com esse equipamento da Richard Childress Race, que é um equipamento do ano passado, né? Que foi transformado em truque 2014, que foi comprada pelo pai do Spencer Gallagher, né? Do Maurice Gallagher. Truque, e vamos lembrar que é um truque sem evolução. Isso. Ano passado, é um truque sem evolução. E ele, assim, tá andando muito bem, tanto ele quanto o próprio Gallagher. E às vezes o Max Gresham, quando aparece nela, só que o Max Gresham costuma se envolver em acidentes, mas aí é outro quesito, porque a truque até aparece bem na prova. Então, assim, é interessante ver esse trabalho sendo feito e como as caminhonetes da Richard Childress ainda são competitivas, né? O Matt Crafton e o Ryan Blaney, eu não preciso destacar muito, estão nas cabeças no campeonato, né? E devem chegar brigando aí, talvez junto com o Johnny Sauter, que teve um final de semana meio péssimo, né? Para ser esquecido, talvez, perdendo a liderança do campeonato. Não teve problema de acidente, não teve problema de nada, mas a truque não andou. Falta de rendimento. Exatamente. Mesmo. O final de semana inteiro comendo pão que o diabo amassou. Germán Quiroga, mais um top 5 do mexicano. Tá vivo ali ainda, é um dos caras que eu acho que pode vir a dar um trabalhinho no campeonato. E muito satisfeito com o trabalho do Ben Kennedy, né? Agora ele arrumou patrocínio pro restante da temporada aí. Ele deve continuar firme e forte nessa truque número 31 aí. E tá fazendo bem o papel de novato dele, não bate. E termina as provas ali no top 10, onde a truque tá entregando o que tá sendo entregue para ele. Tá chegando e ele tá terminando. O Cole Custer, nós já falamos bastante dele, ainda é uma criança, bem dizer, né? Um moleque. Moleque novão mesmo, assim. Ele não pode fazer temporada completa até no ano que vem, né? Ele vai ter que fazer só circuitos menores de uma milha e meia aí. Nós não temos mais nenhum aqui que é menor de uma milha e meia. A gente teve Gateway, né? A gente vai ter Phoenix ainda, mas no final da temporada. Miami ele não pode correr e tal, então assim, ele vai fazer 10 provas, se não estou enganado, ele já fez 4, e duas foi top 10 e tem uma pole, então assim, muito interessante o desempenho dele, e ele também está fazendo algumas provas pela KN West e também pela East também, mas o foco é truck, e esse desenvolvimento deve seguir até no ano que vem, assim, mas o guri é muito rápido. O Reed, que ficou escondido a prova inteira, no final apareceu bem. O John Hunter ficou longe da apresentação que ele tinha feito em Gateway, mas assim, terminou muito bem também. De negativo, óbvio que eu vou ter que destacar o Timothy Peters, né, que além de fazer a cagada ainda, bater, ainda se acha no direito de ir lá e rodar o companheiro, né. Não por ser o Ron Hornaday, que eu sou fã declarado, todos sobem, mas assim, o Timothy Peters também fez um papel de Kyle Busch, assim, de bebê chorão, de babaca mesmo. Ele é completamente errado. Eu não sei onde que ele queria que o Hornaday colocasse a caminhonete, só se fosse na arquibancada, né? Porque espremeu o Hornaday, ainda bateu no Hornaday e ainda ficou bravo ainda. Assim, impressionante. Destruiu a boa prova dos dois. E os dois estavam muito bem no campeonato. Com o mau resultado do Johnny Sauter, era bem provável que eles estariam ali, talvez terminando a prova entre os 5 primeiros, os 10 primeiros, pelo menos. Estarem ali atrás do Matt Crespo ali por 8 pontos, 7 pontos, alguma coisa mínima, assim, entendeu? Mas isso aí minou demais as chances de ambos, mas o Hornaday ainda conseguiu terminar uma posiçãozinha melhor, chegou em 21º, perto do Johnny Sauter, o que é importante. E daqui a pouco nós vamos entrar no mérito de campeonato, mas assim, me decepcionou demais o Peters mesmo, assim, ele se perdeu mesmo. É estranho até, a gente não vê esse temperamento nele, e fazer uma burrice dessa aí, além de errar na pista, ainda errou fora. Em termos de bandeiras amarelas, a prova foi bem tranquila, foram só 4, né? A gente teve a primeira aí com a truque número 74 rodando, que eu tenho até que lembrar quem que tava nessa truque aí, porque Jesus do céu, é o Justin Rapka, que é regional também. Depois a 23 rodou, que tava com o Gallagher, né? Rodou sozinho, pneu furado. Depois de um contato, na verdade, né? Ele teve um toquinho lá e acabou rodando. Depois desse incidente envolvendo o Timothy Peters e o Ron Hornaday. E depois a rodada da truque número 12 do Eric Caldwell, que é outro piloto regional também. Então, assim, prova relativamente tranquila, um domínio grande do Eric Jones. E o Ryan Blaney, por vez, chegou a pressionar ele um pouco, mas mínimo, né, o que o Ryan Blaney pôde fazer. A não ser naquele final ali, quando restavam ali em torno de 8 voltas no final, que O Eric Jones um pouco impaciente com os retardatários. Todas as vezes que o Ryan Blaney chegou no Eric Jones foi devido aos retardatários. E aí, mais uma vez, no meio dos retardatários lá, eles chegaram a se tocar, né? Porta com porta, o retardatário no meio. É, acho que até o John Westall estava também no meio depois ali, mas foi uma coisa bacana, mas o Eric Jones mereceu a vitória, segurou e depois abriu vantagem para o Ryan Blaney, mas não uma vantagem grande, né? Coisa de meio segundo ali, ficou fazendo manutenção daquela diferença e acabou vencendo a prova. É, então, falando um pouco de campeonato já, se o Léo não tiver alguma outra observação para fazer... Oh, eu tenho, pode falar. É, rapidinho, tá? Não vou alongar muito, não. O Jeb Burton, pensei que você ia lembrar dele aí, mas ele tá tão imperceptível que ninguém tá lembrando dele. O Jeb Burton continua fazendo uma péssima temporada, apenas dois top 10. E as coisas vão começar a ficar difícil. Nem sombra do que era na temporada passada, né? Não, nem sombra fez na temporada passada. Parece que desse mato aí não vai ser cachorro, não. No último podcast tinha falado sobre isso aí. Assim, eu até queria amenizar um pouco, porque a Thor pode ter entregue duas truques bem fracas, tanto pro Salter quanto para ele, apesar do Matt Crafton ter terminado em terceiro, né? Mas tem que ver, né, cara? Também até que ponto que é o Jeb Burton ou que era aquelas trucks da Turner, né? Porque não é só o Ron Hornady, o X, o Y que tá andando mal de Chevrolet, na verdade, né? E o Jeb Burton agora tá num Toyota aí e não tá conseguindo desenvolver muito bem. E às vezes ele tava montado numa máquina. É aquele cara que talvez saiba tirar de um carro muito bom o que o carro sabe dar. Mas se ele pega um carro de médio para baixo, de bom para baixo, ele já não rende muito. Então, pode vir a ser isso. Mas vamos esperar mais um pouco. Às vezes uma mal temporada, alguma outra coisa externa aí. Não dá para entender muito bem. Mas eu tenho que concordar com você que tá longe de ser o Jeb Burton que nós vimos no ano passado. Muito, muito longe mesmo. Tá longe mesmo. Aí, para falar, só para encerrar aí a parte do Eric Jones, só para terminar... Eu sempre falei com o Eric Jones, quando ele vem para ganhar. E essa corrida aí foi mais uma prova disso daí, mais um excelente resultado pro Eric Jones. Minha curiosidade é ver o John Stowling nessa truque número 51. Para ver do que essa truque é capaz mesmo. Ou um Newberry da vida, algum cara assim. Porque ela é fantástica. A caminhonete é muito boa. Eu também não estou falando do talento do Eric Jones, não, tá? Longe disso, o Eric Jones é fantástico. Mas pela caminhonete ser tão boa, tão boa, tão boa, eu queria ver um outro cara. Sei lá, um cara meia boca aí. Qualquer um, John Stowley da vida aí, um Brandon Newberry, sei lá. Pra ver o que virava mesmo. É, então vamos lá, campeonato. Então, o Johnny Sauter, ele caiu duas posições. Ele foi ultrapassado pelo Matt Crafton e pelo Ryan Blaney. O Matt Crafton lidera com 330, o Blaney vem 2 atrás e o Johnny Sauter vem 7 atrás. O Sauter tinha, se eu não estou enganado, 8 de vantagem, 8 ou 7. Aí o Germán Quiroga subiu 2, de sexta ele foi para quarto, agora 19 pontos atrás. O Ron Hornaday estava 13 pontos atrás, agora vem 23 devido ao incidente com o Timothy Peters. O Ben Kennedy avançou uma posição, 29 pontos atrás. O Ron Hornaday, na verdade, ele não foi movido na tabela, tá, gente? Ele continua em quinto. Só que de 13 pontos que ele vinha atrás do Sauter, hoje ele vem 23. Então, atrás do Matt Crafton. A diferença em relação ao líder do campeonato aumentou em 10 pontos. O Ben Kennedy ganha um respirozinho assim em termos de campeonato, né? Vem 29 pontos só atrás, o que seria uma coisa, contando essas provas loucas da truque aí, relativamente fácil de tirar até. E o Timothy Peters despencou para sétimo. De terceiro ele caiu para sétimo, perdeu 4 posições. Agora ele vem 31 pontos atrás do líder, 2 atrás do Ben Kennedy. O Bubba Wallace se manteve em oitavo, né? Apesar do resultado que poderia ter sido melhor, vem 37 pontos atrás. O Joey Coulter é o nono agora, avançou uma posição, 48 pontos atrás. O John Stowley fecha em décimo, 51 pontos atrás. Daí o Jeb Burton é o 11º, já 72 pontos atrás. Brian Silas, o Mason Mings, o Justin Jennings, a Jennifer Jacoby, o Tyler Young e o Norman Denning é o 17º. Bom, Eu continuo, agora eu aumentei a zona da morte aqui. Eu acho que até o Bubba Wallace aqui, talvez a gente pode ter uma surpresa em termos de título aí. 37 pontos ainda, restam 22, foram 9, restam 13 provas ainda. Então, assim, tem muita água para rolar e agora a truck vai até Eldora, onde tudo pode acontecer. É, então, eu acho que aí 37 pontos, nesse momento, seria até uma coisa difícil, mas que pode acontecer, levando em consideração que está muito bagunçado e acidentes acontecendo, o Matt Crafton por duas vezes bateu, o Blaney costuma errar, o Johnny Sauter faz péssimas corridas como fez essa agora, o German Quiroga é o que vem sendo mais regular, na minha opinião, não à toa ele tem 7 top teams, né? Ele, o Sauter e o Ryan Blaney são os pilotos que mais chegaram entre os 10 primeiros, por isso estão aí na frente. O Ron Hornaday é o Ron Hornaday, né? Eu não duvido dele em momento algum. Precisa da Chevrolet melhorar um pouco, isso aí a gente discutiu bastante duas edições atrás. Se a Chevrolet evoluir aí desse meio da temporada para frente, aí o Ron Hornaday volta a dar trabalho, apesar de que 23 pontos é bem fácil de tirar. Isso aí é tranquilo, é duas provas aí com o líder da Nazar, ele consegue recuperar. Então, Leozão, é... e aí, campeonato? Alguma objeção aí a respeito? Bom, o campeonato é interessante, né? O Crafton, Blaney e Salto, eles são os que realmente parece que vão lutar pelo título aí. O Quiroga e o Hornaday Jr. e o Kennedy, e até o Peters ali, quem sabe? Né? E o DeLorto Jr. ali, quem sabe? Mas tá interessante ali. Vai ficar, pra mim vai ficar esse par aí até o final da temporada entre o Crafton, Blaney e o Johnny Sauter aí. Uma pena o Johnny Sauter ter tido problema esse final de semana, mas o Sauter até que não saiu com um resultado tão negativo assim, apenas 7 pontos para o Crafton, que agora assume a liderança de novo, então não está um dos mais complicados assim, para tirar esse resultado aí. E o Ryan Blaney, que até agora vem se mostrando um bom piloto, merecedor do truque que tem, tá ali briscando ali também, pronto para atacar de certo, na hora certa ali, com certeza o Keselowski vai dar umas coordenadas para ele para atacar no campeonato e crescer na hora certa. Pedro? Bom, acho que em termos de campeonato é por aí mesmo, eu acho até no Bubba Wallace ali, pelas provas que o Bubba tá fazendo, né? Então chegar na frente é importante. Bom, se tiver mais algum complemento aí para Truck Series, eu acho que é por aí. Não, Pedro, para mim é só isso mesmo. Foi uma corrida boa, uma corrida divertida, gostosa de se ver. Apesar de um certo domínio maçante aí do Eric Jones. O Eric Jones quebrou um recorde, se não me engano. Ele, nas últimas provas, parece que lá em Iowa, parece que a Toyota não... Não, lembrei. Nas últimas 5 provas, quem mais liderou a corrida não havia vencido. Então, o Eric Jones quebrou esse efeito aí, com mais vitórias, acabou vencendo a corrida. E só chamar a atenção, para falar aqui, né, para registrar aqui, até agora, 9 etapas na Truck Series, 9 etapas, 9 vitórias da Toyota. Só a Toyota venceu até o momento agora. Tá assim, tá massacrante mesmo a Toyota esse ano de 2014. São 100% Toyota, a Chevy, a Ford até agora nada. O Ryan Blaney bateu na porta e chegou em segundo, mas tá aí até agora. E um outro caso bem, bem sério aqui, bem complicado aqui também, que é só apenas 2 vezes das 9, apenas 2 vezes que o vencedor não veio da primeira fila. O resto veio tudo da primeira fila. O Von Crafton em Marshville e o Kyle Busch, que veio lá em sétimo e acabou vencendo a corrida. E tem também, até agora, apenas 2 equipes venceu a corrida. 2 equipes até o momento venceu a corrida e apenas 4 pilotos diferentes venceu a corrida. Foi o Crafton, o DeLorto Jr., o Kyle Busch e o Eric Jones. Pedro? A Toyota tá dominando, assim, nem entramos nesse critério ainda por enquanto, mas são 9 corridas, E na verdade a Toyota vem de 11 vitórias seguidas na categoria. Contando do ano passado, né? Vem de 12, quase 11 ou 12, eu não sei, tinha que confirmar, mas eu acho que venceu Phoenix e Miami, e mais essas 9 agora. Pera que eu já confirmo. Seriam já. 11. Seriam 11 vitórias, mas confirma aí só pra nós. É 11. 11, né? 11. Uhum. Não, maravilha. E só pra fechar aqui, 11 vitórias. Quem venceu a primeira corrida, depois que desencadeou essas 11 vitórias seguidas, foi o Eric Jones. E quem venceu a última dessas 11 vitórias seguidas, até o momento, foi o Eric Jones. É. E fora isso, a gente tem a Thor, né? Vencendo provas também. É, duas vitórias do Crafton com a Thor. Com a Thor. Maravilha. Chega. É, então, beleza. Truck Series, nós vamos encerrando esse bloco. Nós voltamos para falar da Nationwide New Hampshire. E no terceiro Sprint Cup, depois perguntas e considerações finais. I like